Claudelino, sobre a sua viagem. Linda quando é bem tocada, mas se eu me pegasse com três músicas, mais de 2 anos eu não toco. Mas exatamente é para testar aquela classe de sempre que nunca falhou. Você passou um bom tempo fora de Santarém viajando, né? Eu passei 10 meses. Mas você não estava aposentado? Está aposentado. Sou aposentado. Mas cansou da aposentadoria e foi trabalhar? Não, um bicozinho nunca é mal, não é? E depois... É maravilhoso a gente viajar por aí. Enquanto eu estava no Brasil, era muito bacana. Você passou esses quase 10 meses dentro do navio? 10 meses viajando nesse navio. Eu assumi, eu fui daqui para Recife de avião, que telefonaram de lá. E eu fui assumir a estação de rádio do navio em Recife. No dia 20, eu cheguei lá dia 20 de setembro de 78 e assumi no dia 21. De lá nós viemos para Manaus e ficamos fazendo a linha. O navio Manaus. Fazia a linha Rio-Manaus? A linha do navio era Santos, Rio, Recife e Manaus. Mas cargueiro, só a tripulação mesmo? Só cargueiro, é. Aí, agora, há uns 5 meses atrás, com essa safra de trigo, inclusive o Brasil tem 900 mil toneladas de trigo na Argentina para ser transportadas para cá, comprada. E então... Quem faz esse transporte são 3 companhias, é a Conan que eu trabalhava, é o Lloyd brasileiro e a Libra. Então, todo tempo tem navio brasileiro lá na Argentina recebendo trigo, trazendo para o Brasil. E nós fizemos a primeira viagem, fomos para a Necoxeia, tem até em casa umas paisagens lindas. Depois fomos a Buenos Aires e agora fomos a Bahia Blanca. Buenos Aires é uma cidade muito maior que o Rio de Janeiro, né? É bem grande, mas o caso é que nós chegamos em Buenos Aires com frio de 4 graus abaixo de zero, e atracamos um domingo às 3 horas da tarde, quer dizer, fechado. Ninguém saía, o comércio todo fechado, ninguém saía nem de bordo. A gente não liga para esse negócio quando está viajando, que cidade grande, que essa coisa, não se liga para isso. É. Então, saímos ali pelo cais, mas o frio tão terrível que a gente voltamos logo para bordo, a turma toda. E saímos segunda-feira às 10 da manhã. Quer dizer, não e cai neve lá? Vocês chegaram a ver neve? Cai neve lá? Ah, lá é uma coisa louca. É um frio. Mas, sabe frio, que eu não tenho vocação, neve, eu não tenho vocação para pinguim nem para urso. Não dava para morar em clima frio de modo nenhum. O frio não cai muita neve como Santa Catarina, não. O frio de lá é vento, aquele vento. É o que chama de minuano. Que vem lá dos Pampas, lá nossa dos lados. Senhora. E o vento e aquele frio. Eu só de ouvir a história eu já estou tremendo. Aí nós ficamos. Então fizemos essas 3 viagens. Aí eu disse, eu não quis mais. Nós apanhamos um tempo. Um tempo não foi chuva, não foi trovoada, não foi coisa nenhuma. Mas era tempo de mar e vento. Um vento de 80 km a hora. Essa última viagem que você fez? Na última, fomos para a Bahia Blanca. Nós ficamos 30 horas parados em cima do mar, sem o navio andar com tanto a onda de 8 metros. 8 metros é 2 vezes essa altura aqui. Quer dizer que não dá para dormir. Se nós sairmos desta... Quando chegar no Brasil, eu não quero mais viajar. E foi o navio, quando chegamos em Bahia Blanca, que fundiamos, eu bati meu pedido de sétima, que a sétima é a saída limpo, tudo organizado, e cheguei no Rio e desembarquei. Fui para Brasília, visitei a minha filha Regina, Brasília, Belém, e agora estou em Santa Catarina. Essas 30 horas, você, um tempo assim, não dá quase nem para comer, nem dormir, nem nada? Nós comíamos agarrado nos ferros, agarrado, o taifeiro, que chama bota, o garçom. Sim. Trazia comida, a gente comia de colher agarrado assim para não cair. Tudo caía de cima da casa. Você só aguentou mesmo uma dessa e não quis mais? Ah, não quis mais. Tinha passado por outras, mas não assim terríveis. Então eu não quis mais. Não quero mais. Eu dei o meu casaco de frio lá no Rio com um colega do navio, dei o boné para outro, não quero mais saber do navio. Agora você vai sossegar lá em Belém, tem um bicozinho para se manter. Tem um bicozinho lá, né? Por isso que eu vou. Mas se aparecer um convite para viajar daqui a algum tempo, você não aceitou? Não. Maria Mercante quer mais. A não ser aqui pelo Amazonas. Aqui é bom. Isso aqui tudo é. Tudo para navio grande, isso aqui é um verdadeiro lago, né? A nossa linha era boa, Porto Alegre e tudo, mas depois... Pois olha, tudo isso aqui é um depoimento para a posteridade. Você já pensou? Nós não temos uma gravação com João Fona, com Toscano, nenhuma sequer. A única que existia do Toscano, que o Isoca tinha, ele emprestou para um sujeito lá de Belém, que insistiu muito para escutar, pois um filho do homem, distraído, sei lá, de propósito, por mera ignorância, gravou por cima da voz do Toscano. Acabou. Acabou. Não haveria técnico no mundo capaz de... Esta minha fica gravada aqui em Santarém para vocês. Então, quando a gente morrer, essa moçada mais tarde acaba reconhecendo que não se era assim tão desvalioso como parecia.